conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 42º episódio. À la recherche do bailarico perdu. Sabem o que é que nós devíamos ir fazer? Dançar. Dançar não. Ah, mas se pica. Filha, abanar a anca e outras coisas. Assim, tipo embarcação. Abanar os espelhos. Por acaso havíamos ido dar um pezinho de dança, ou não? Temos que ensinar a dançar. Ai, eu não gosto. Vamos? Vamos. Não sei como é que era antigamente. Eu tenho com aquela música lá. De quem? És tu. Sou eu. É o Júlio Lopes com a Marcha da Praça Velha. De fundão. A Marcha da Praça Velha, quando estava aberta. Praça Velha era É onde está a construção do novo hotel. É onde está lá a estátua do Polo Ouro. Mas há Praça Nova? Não. Estou sempre a perguntar porque se chama Praça não. Velha. Não. Se não há Praça não, Nova. Porque não, a Praça Nova é a Praça do Município. Pois é, aliás. É o mercado, é o Otávio. Não, é em frente à Câmara. É a Praça do Município. Quer dizer que é a Praça Nova, a Praça Velha, Onde mas é que será o município era uma fábrica de lanches. Era. Lanifícios. Lanifícios, sim. Era. E o casino, antigo casino, chegaste a ir quando ainda funcionava? Sim, cheguei e de lá toquei muitas vezes, creio, nas festas de carnaval, de passagem de ano. Olha, ainda lá vi os tais Bordebê, os UGF. Foram à minha festa de finalista de... Mas ainda levava por título Casino do Fundão? Era o que deixou de ser Casino do Fundão. Ainda hoje é conhecido por Casino do Fundão. Sim, sim. Mas sempre foi o Casino do Fundão. Aquilo era um coisa de elite. Os boémios de elite. Não, os boémios não eram boémios. Havia bem elite. Mas onde é que era a Câmara Municipal dessa Praça Velha? Não conheço. Antes de passar para ser nessa zona, a Câmara Municipal. Antes de ser a fábrica? Na zona da fábrica, antes disso, já havia outro câmara. Edifício. Oh, não. Da Câmara. Depois tem uma festa fixe no Fundão, que é a festa junina. Não vamos porque... Não, já eu ouvi isso anunciado. A GNR. Pelo Polichão. É a Loja da Maria. Na Rua da Cal. Eu estive lá a tocar no ano passado, mas aquilo acabámos de tocar às 8 e tal, 8 e tal, 9 horas. A partir das 10 da noite já não tinha nenhuma hora. Até, Marisol, qual é que é a tua música agora? Olha, eu vou para uma banda que tu não gostas, mas é de Zagreb. Não pode ser. Rádio Macau. Não gosto? Não gostas? Quem é que disse? Há uma vez disse que gostava do Rádio Macau. Eu nunca disse que o Rádio Macau era um broche. Eu nunca disse nada disto, desculpa lá. Rádio Macau são ali da zona dos salões. São salões. São? São. Sabes que eu gostava muito dela, da voz dela, da interpretação dela. Eu gosto da voz dela. Da interpretação dela e depois tinha os olhos muito bonitos. Qual é o tema? Ou sei lá, como é que é aquilo? Não sei. Eu já pensei. Elevador da Glória. Mandar pintar. Será o azul? Sim, pode ser esse. Isso é que é. Debaixo do sol. da Glória. Mas eles são dali. Da Ganapa que pinta o céu de azul. É exatamente. E a outra parvalhona que eu não gosto. Pronto, esse é um abraço. É verdade, agora vamos falar de quem não gostamos. Isso é todo um programa. Mas ela também esteve ali, também viveu, ou teve, ou passava lá. Eu gostava dela, pá. Eu nunca disse que não gostei de, não gostava dela. Não, nunca, aliás, nunca falamos no Rádio Macau até agora. Não? Não. Então não agora falamos arraste. Do Rádio Macau. E descobrimos. Agora é arraste. Tu gostas? Quer dizer, mais ou menos. Tu não gostas de música portuguesa? Como é que pode? Não gosto muito. Não gosto muito. Não, mas atenção, mas, não, eu não gosto, posso não gostar muito de música portuguesa, mas reconheço o valor. É diferente. Pois é, essa gente, olha, a Adelaide Ferreira também andou ali, também a Dona Jana Chaleza a criar música. Pois. Essa aí não é nada boa. Eu lembro-me da Adelaide Ferreira quando começou aí, nos espetáculos, era feita maluca. Incentivava a rapaziada a ficar maluca porque via, era de mini saia, depois era toda ali. Era toda a coisa. Mas olha, teve aquilo que aconteceu. Sei lá, não sei o que é que aconteceu. Não sei o que é que ela namorava com que é guitarrista do Tony Carreira, que é o que faz as músicas. Não está certo. Epá, é só nomes. Assim, não, é ali da Zona Saleia. Não foges disso. E está dos filhos, é tão pior. Se já não gostam dos outros, também imagina desses e dos filhos. Tony é bom, pá, bom rapaz. Tem uma prima que canta lá com o Tony Carreira, que é a Yura. Mas vou-te contar uma história. vou-te contar uma história fantástica. Uma vez, o Marco Paulo. Outro grande. Não fui eu que disse. Não foi Jerónimo que disse. Não fui eu que disse. E sabes, quando chegava o mês de agosto, nós andávamos aí todos malucos, quando chegávamos ao mês de agosto, epá, onde é que vamos ver qual é a festa que aí está hoje? Então, íamos ao fundão, sabes onde são as indústrias, ao pé dos bombeiros, as indústrias, aquelas bombas de gasolina. Estava aí um café, a vitrina do café era cheia de placas das festas que havia aí à volta. Onde é que há festa hoje? Oh, não sei. Então vamos ali, vamos meter gasolina e vamos para uma festa. E chegávamos lá e escolhíamos a festa. Olha, está este aqui, está este ali, está ali. Epá, está ali em Pera Boa, sabes, é Pera Boa. Está lá o Marco Paulo. É para Pera Boa que vamos. Vamos para Pera Boa. Nós íamos às festas, porque há uma, duas da manhã, quando a GNR naquela altura não andava assim tão em cima da gente, aliás nem havia um balão. Eles tinham um frigorífico cheio de minis no posto. Não, mas era para comermos um frango, às duas da manhã, para comermos um frango, duas da manhã, meia-noite, uma da manhã, e vamos nós à festa. Epá, o Marco Paulo, daquela altura que andava lá, que eu tenho dois tratores, não sei o que, não é? Aí havia o Marco para lá. Também vive até na Zona Saloio. É, também é Saloio. Havia para lá gente. Bem, tu nem imaginas. Ei, então, quando é que a gente vai comer o frango? Então, não temos hipótese. O pessoal que aqui está no. Estás a ver aquelas festas que eram os balcões, que eram com as graças de cerveja e umas pranchas de madeira assim por cima, assim, isto vai ser bonito, outra coisa. Nunca mais daqui se safa. Para pedir umas cervejitas e um frango. Epá, a nossa sabe. De repente alguém no palco. E agora, senhores e senhores, a atuação de Marco Paulo. E pisgou-se. Ficou aquilo completamente vazio. Ficamos lá nós, só nós, e a senhora que estava a servir. Bendito Marco Paulo. Bendito Marco Paulo. Graças ao Marco Paulo que me não fez. Mas então o que é que vocês... Oh, meus senhores, a gente queria um frango e três milhas. Ai, que bom. Despachem-se lá para pedir o que vocês querem. Que eu também queria ver o Marco Paulo. Olha, nós pagamos já e vai lá ver o Marco Paulo. Para lhes é que um frango e três cervejinhas. Éramos três. Ficamos os três no... Epá, desapareceu toda a gente. esta cidade para sempre vou deixar. Aqui não fica nada que me obriga cá voltar. Tenho uma rosa à espera, uma rosa que me quer. Parece a primavera com um corpo de mulher. Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Trabalhei tantos meses, tanto tempo esperei. Aguardo na estação impaciente o momento que eu tanto sonhei. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Jurou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à naquela altura, atenção, eram as festas populares. E continua a ser, não é? Já não é. Mas naquela altura era. Onde um Marco Paulo ia, sim, era a loucura. A típica música do... Era o Marco Paulo, era aquele... Da altura. Era o Marco Paulo, aquele... Ai, como é que ele chama? Porque eu achava que estes tinham um vozeirão... Cantava muito alto. Como é que ele chamava? O Clemente. Clemente, sim. Mas o Clemente é depois do Marco Paulo? Não, é anterior ao Marco Paulo. O Clemente é aquela música. Não sei o quê. É uma cena que tem a ver com os. Depois apareceu o Dino Meira. O Dino Meira. Estava o Dino Meira a tocar, a fazer playback na Aldeia Nova do Cabo, na festa de ao pé da Cruz, ou como é que se chama aquela festa. Vai ser este fim de semana. Este fim de semana. Oh. Claro, ele sozinho, não trazia banda nem nada. Mas a gente ia às festas, era só para comer o frango e para ver as servidas. E para ver se encontravas lá umas raparigas engraçadas. Mas estava à espera da atuação do Marco Paulo para poderem comer o frango e ver as cervejinhas. Essa foi. É. Não, então, e comem todas. Epá, e então o Dino Meira, lá no meio da atuação, e agora vou apresentar a minha filha, que vai cantar, mas atenção, o Dino Meira, a cantar, a voz saía com uma tonalidade, quando falava, saía com outra, ou seja, completamente diferente. Playback completo. Foi a primeira vez que vi a filha do... Do dinossauro. Como é que ela se chama? Não sei quem é a filha do... Estás a falar, a fazer confusão com o... Daí. Como é que ela se chama? Malhoa. O Ana Malhoa era uma garota. Exatamente, o Dino Meira. Ana Malhoa. O Zé Malhoa e Ana Malhoa. Zé Malhoa... 24 rosas. 24 rosas. Chaca. Fazia um espetáculo de uma hora, cantava 20 minutos. Passava o tempo todo. Olha que eu... do Zé Malhoa. Zé Malhoa, ter que telefonar para ele e tudo. Já, tem. Fala pessoalmente. Dos instantâneos. Ouvi o álbum em diretamente do estúdio. Só morri. Agora estou a falar que o contrato era de uma hora e tocava 20 minutos. Houve uma vez um grupo. Vamos passar o fim de semana além para Ourondo. Ali a seguir à Barroca, não sei quantos, na Praia Fluvial, dormimos lá, não sei quantos. Entretanto, passamos para a Barroca, está lá com os ferros em fogo. Vamos a ver os ferros em fogo. Não, vamos embora, vamos a quartir, vamos querer agora saber dos ferros em fogo, alguma coisa. Lembra-se daquele maluco dos ferros em fogo. Ele morava na Amadora. Já naquela altura, quando eu apanhava, encontrava tanta vez no comboio, tinha a mania que só falava inglês, que era... A João Carlos. É. Esse braço chama. Não fui eu que disse, não fui eu que disse. E então o gajo faz um espetáculo de 4 horas. Ah, bem, vamos lá. Fomos lá, quer dizer, e passei as 4 horas. É verdade, eles estiveram 4 horas em cima do palco. Eu passei as 4 horas, os meus amigos a lá a ver o concerto e eu com os meus amigos a ver copos. Naquele tempo todo das 4 horas, não tocou uma hora. Passava, entre música para música, passava 10 minutos. Eu ando assim de mim. Ah, 4 horas assim não custa nada. Não é? Oh, oh. Por acaso havia aí um. Agora uma festa qualquer aqui a ter os ferro e fogo. É sempre na barroca, não é? Essa terra na barroca. Sim. Mas os ferro e fogo ainda era uma banda engraçada quando tinha originais. Yeah. E tem nunca... logo e. Não sei porque é que entraram nesse percurso de escolas. É mais mas fácil. Pronto, é mais fácil. As sim. pessoas reconhecem mais as músicas. É, e os ferro e fogo, depois entraram, tiveram uma onda nas concentrações de motas e não sei o quê. Talvez tivesse puxado sim, um bocado por isso. Sim, e também nas aldeias, lá na aldeia do Pedro, em São Sebastião, eles iam lá tocar todos os anos. Na barroca eles adoravam aquela merda. Na barroca vão todos os anos, ali à barroca. Originais, as covas. É só covas. Os Iron Maiden, os Scorpions, essas merdas. Eles gostam de tocar. Pá, pronto, faz o papel deles, pronto. Grandes estrelas, assim um bocado mais barato. É, pá. Mas esse gajo é tão fuleiro, pá, é tão fuleiro. Para não dizer. Mas por acaso é uma coisa que me faz confusão agora: é as bandas de tributo, foda-se. É uma cena que eu. É tão fácil. Que eu abomino. É assim, eu não posso dizer que odeio bandas de covers, porque. Tenho olha pessoas que tocam fiz. Comigo, tocam em bandas de covers e é chato dizer isto e não sei o quê. Olha que eu já fiz duas coisas. Agora, bandas de tributo e não sei o quê, e depois tu vês os festivais, como aquele que há lá na Galiza, este que houve agora, e metem lá as bandas portuguesas que vão lá tocar, é a banda de tributo aos Rage Against the Machine, e não sei, pá, como é que isto é possível? E gajos a dizer agora, e a banda... Tributo aos outros gajos, aos, Sim, Carruxa. Do outro gajo que morreu, que se suicidou, que era... Não, não tinha. Estou aqui na casa do... A banda também é... Estou aqui na Fatela, estou aqui na casa do Miguel. Acho que o pessoal adora aí os Linkin Park. Estamos nas conversas. Estamos... Opa, banda, porque, ei, já estou forte de falar do Lockhart, pá, calma. Conhecida mundialmente como a melhor coisa. Das figuras públicas aí do Cunha Leal e do Portugal do é conhecido Franco. Por ter uma banda tributo de dos Linkin Park. Está a ser um problema cultural, pá. Tristeza do caraças, pá. Por acaso irrita-me. Quem é que estamos a entrevistar? A rapariga que era para entrevistar, mas faltou. Estamos a entrevistar-nos a nós próprios. Manda escova, depende. Era uma rapariga que fazia queijos, ou... Sei lá, não sei, uma rapariga ou uma senhora, eu não sei. Mas pronto, como basicamente... Era uma rapariga ou uma senhora que faz queijos, faz queijos. A maioria não... Faz queijo. Não há nada que se aproveite. Pronto, não sabia quem era. Faltou. E que a banda que, por acaso, conversa com até agora, que me surpreendeu, foi aqui esta da Covilhã, que era os Strokers. Que tinham umas coisas assim, um bocado de Josh Strawwood, e não sei o quê, cenas assim mais... Lá, Dr. Phil. Tu não estás a ouvir as pessoas aqui a falar a meu lado? Foi um bocado mais estranho. Não é o... Não era não era tão óbvio... Trago uma salada e a carne. Eu está na hora. Ei, pá, estou a suar com uma caraça. Está na hora de me ir embora. Nós vamos buscar. Ah, não, então. Então, a casca, então qual é que é a música que tu queres? Já escolhi. Pé de cabra. Já está tudo? Deixa só uma, tem mais uma. Falta, deixa mais uma. Falta mais uma, exatamente. Mas eu fiz, houve uma altura que fiz o... Mas tem uma tributes. Excelente banda, que é os Clockwork Boys, com o tema Odeio a Tua Banda. Mas, Miguel, houve aí uma altura que eu fiz uns concertos de tributo ao Dylan, que só tocava as músicas de Dylan. Fomos a Pombal, a Leiria... Quando estávamos a tocar em Pombal, diz-me assim, estava lá um gajo na coisa, se vocês tocarem o Leireira e Lei, arranjo um concerto e depois... Mas é impressionante que até no nascimento do punk rock em Portugal, as bandas que apareceram, as primeiras, têm tudo a ver com as bandas de baile. Porque tanto os Faíscas, apesar de não serem banda de baile, já tocavam versões do Tutti Frutti e M. Lurie, do Roll Over Beethoven e do caralho. Os outros, que eram os Aqui da Rock, os Aqui da Rock, os Aqui da Rock, caralho, era uma banda de baile que eram os Osiris. E tocavam os Pink Floyd e os não sei o quê, antes de... embarcarem no barco do punk, estás a ver? Não, é... não mas... as bandas de baile têm muita história em Portugal. Então tem... Eu fiz parte de uma. Sim. Aliás, é a melhor escola. É a melhor escola que tu podes ter. Já sou de uma geração sem escola. Não, mas o... Aquilo apareceu através de um convite, fazemos um tributo. Pá, fazemos um tributo ao Dylan. A minha custa alguma coisa fazer uma coisa dessas. Fogo. Estamos aí a tocar, pá, ainda fizemos a mandata deles, mas depois, não toco mais. Mas foi gravado? Hã? Foi gravado? Eu tenho aquilo gravado. Tenho aquilo gravado e com grande qualidade. Muito bom. Não, mas o Dylan ainda é uma cena que é aceitável. Pois. Não é o gosto da população. Não, pá, mas fizemos. Pá, foi muito bom, pá, foi muito bom. Foi em Pombal, em Leiria e Évora. Quando tocavas com os Impulsar, não é? Sim. O que é que o pessoal pedia ou gostava nessa altura que vocês... Quando tocava com a Impulsar, que era um grupo de bairro. Sim, mas pronto, tocavam o quê? Também tocavam rock, não é? Ou também tocavam bailarico? Havia uma rapariga que cantava aquelas músicas que era para o bailarico, que era... os bailaricos. Sim. A cidade maravilhosa e por aí fora. Quando chegava à meia-noite, era a minha vez de entrar em ação. Tocávamos Eric Clapton, Bruce Springsteen, Dylan, montes delas, U2, naquela altura, é pá, mas estamos acima da. É, os ídolos da altura. Mas não havia ninguém a tocar Dylan. Só nós é que tocávamos Dylan. Sim, é isso, também. Nós tocávamos, sabes quantas músicas tocávamos do Dylan naquele grupo? Tocávamos 18 músicas do Dylan. Eu tinha que dizer ao dono do grupo: olha, o Knock It On Heaven's Door é do Eric Clapton. Que era para as tocarmos. Só não as tocávamos. E depois, claro, havia do Bruce Springsteen, havia o Can't Start a Fire, Can't Start a Fire, que isso era a loucura. Depois havia a dos U2, era But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Epá, era do Eric Clapton tocávamos. Do Eric Clapton não, que era do G.G. Cale. O Cocaine, do Eric Clapton, o Wonderful, Wonderful Tonight. It's late in the evening. Que era o slow, que era para dançar, não era? Era o slow, o slow raw. Opa, tocaste aquela do Peter Frampton. Oh, baby, I love you, hey. Que agora está aí uma versão assim. Nós tocámos aquela. Tocámos muita música, pá. Mas aí tinha que vir, aí vinha do meu gosto. A outra parte era a parte tradicional dos bailarinos. Sim, que era a Cidade Maravilhosa. Meu amigo Charles. Que, isso nunca mais acabava, isso era 40 minutos à vontade. Se você quiser, pode mostrar. Era como dizia o Lúcio: ah, tem uma música para vos levantar o pó. Que era o bailarico. Mädchen gibt, blond oder schwarz, da ist er zu Haus, ja, er lässt keine aus. Zwischen Mexiko und Paraguay glaubt jedes schöne Mädchen, er ist dir nur treu. Oh, Charlie. Ist er auch schon da, ja, und ich bin sie los. Und am nächsten Tag kommt er und grinst und sagt, was ich getan hab, war ein Freundschaftsdienst. Oh, Charlie. Mexiko und Paraguay glaubt jedes schöne Mädchen, er ist dir nur treu. Oh, Charlie. Aliás, a primeira parte é. Acende aqui o lume. Olha, então. Jumavé. Se calhar tens mais jeito que eu. Eu vou só ver mais um pouquinho e eu vou-me pôr na alheta. Não nada. Mas ainda aparecem aí para aí os gajos, é melhor ir-me embora já. Não aparece ninguém. Quem é que aparece? Não, mas vou. Ah, os gajos. Os gajos. Os gajos. Os gajos. A patrulha. A patrulha do purgatório. A patrulha do purgatório. Aqui também tem patrulha do purgatório. Não, não há problema, já que já gravámos aqui o... É, pá, é como se estivesse até ao fim. Bebe mais um copo e vou-me embora. Mas vou-te dizer uma coisa. Nunca me diverti tanto na minha vida como quando andei com este grupo de baile. Com a inclusão. Com a inclusão. Aquilo era mesmo para divertir. Então, mas tem o pessoal que toca hoje contigo que já estava nos inclusão. O Carlos Carvalho. Porque é irmão dele. Depois ele casou-se e não quis mais tocar no... Não é inclusão. Depois tocou outro rapaz da Covilhã. Temos que aprender a fazer churrasco. E depois é que lhe chamei o caso de Carol para tocar. Não, quando comecei a fazer. Antes do Escolar Manhão, ainda tenho vários grupos antes que era. Era a Folk Blues Band. Depois é algum lugar. Depois foi a Banda Menir, depois foi Jerónimo e Banda Menir, depois é que foi o Jerónimo e o Escolar Manhão. Mas andava sempre ali à volta. O que é que nós tocávamos? Quando saiu a inclusão, só tocávamos Dylan, Eric Clapton, Paul Simon, o Boxer, o Mrs. Robinson. Quem é que não gostava de ouvir aquilo naquela altura? Estou aqui a falar. U2, Bob Marley, o No Woman No Cry, tinha que ser que era obrigatório. Don't love me, or whatever woman with a butt, you don't care about me, but we, yeah. Mas tocámos 18 músicas do Dylan, pá. Quem é que tocava o Like a Rolling Stone em 1984 nos bailarinos? Mas quem é que tocava? Quem é que, se, quem é que usava? Não, oh, quem é que usava tocar isso? Lá está a tal história, porque era a partir da 1 da manhã, 2 da manhã, dizia-me assim o Lúcio, ó Jorge, anda para aí, pá, agora é para tocar para os bêbados e drogados. Pronto, está bem, pronto. Até tinha acabado a festa. Mesmo assim não acabava. Havia quem ficasse. Depois era o Caraças. Não, mas depois era o Caraças. E a partir daí. Pareciam os malucos todos da aldeia. A partir daí nós começámos a tocar aí nas aldeias, que foi uma coisa impressionante. Pá, toda a gente queria que a gente fosse tocar. Pois eu era um puto, eu tinha 23 anos. 23, 24 anos. Era diferente dos outros. Era diferente dos outros. A minha maneira de ser, a minha maneira de estar, não sei quanto. Tu tens descendência alismo. Tu és um alien. O quê? Alienígena. Pois deve ser, deve ser, deve ser. Tive os encontros imediatos com os gajos, pronto. Não, mas. Era diferente. E custa-me dizer esta. Virasse-me atentos. Era diferente. Na maneira de vestir, da maneira de. Aquela era chover quando. Olha, olha que era no mês de agosto, com a eclosão. Meu primeiro momento. Oh, Marisval. 15 atuações no mês de agosto. Olha, e eu nunca fumava. Não. Aliás, eu comecei a fumar, foi com eles, eram uns malucos, até eu nunca. Não inalava. Como não. O Clinton. Isso é tipo o meu pai. O meu pai também é músico, ainda hoje até hoje toca. Então, na altura de que ele tocava, nos anos 70, e se, acho que é 70, 70, 60, os colegas dele já andavam todos no auge e ele era o único que não. Nunca deu em nada, drogas, né? O resto do pessoal, todos os colegas eram. Todos eram naquela altura, anos 60, 70, aquilo era. Olha, estamos aqui a falar com isto ligado. Não, eu não vou pôr isso no programa também, não me preocupes. Vou-se direto, acabou. Agora exponho isso. Mas eles não sabem disso também. Sabem. Por isso também dá aqui à vontade dois programas, ou três. Um programa cultural, não é? Tudo. Um gajo diferente. Os engenheiros são os próprios a dizer: hoje, oh, não, a gente sabe que tu também fomos de uma cidade ou outra. Onde temos é com um gajo que andas aí metido nessa merda, como deve ser. Estás a ver? Isso é não. Não, mas eles não podem dizer que alguma vez me viram. Sim, mas sabem, mas dizem. Imaginam! Então, quando andava numa eclosão, no grupo de bar. Iam para um sítio, olha, até no princípio dos Corabanhão, iam para um sítio qualquer. É pá, todos os gajos vinham ter comigo, se eu tinha, sabe, havia aquela coisa das aldeias, essa coisa que a gente ia de cá. Se eu tinha alguma coisa para vender, para eles fumarem, eu não fumo, pá. Porque tinha o cabelo comprido e não sei quantos e tal, e lá está, como vestia de maneira diferente. Os gajos com má aparência sempre, são sempre os gajos mais. E eu é que era sempre. Era o Carlos Carvalho partia a boca e dizia assim, fogo, vou sempre ter contigo. Dizia que trouxeste água. Em 1991, fomos tocar a Alcaínos num sítio, havia lá 3 mil pessoas. A ver a gente, éramos nós que íamos tocar. Chegámos lá, numa carrinha, numa Toyota Ace, mal saímos do carro, os gajos estavam a fazer o som. Deixa tarde, João, deixa tarde. Os gajos estavam a fazer o som, que eram os gajos de Coimbra. Mal nos viram sair. Assim, foda-se, uma cambada de malucos para fumar ganzas e caças. Olha, aquele, o João Filipe, tinha o cabelo comprido e também tocava na altura que a gente. Tem uma cambada de drogados e o cara. O único que se aproveita é aquele, que era o Carlos Carol. Nós ninguém fumava. Os gatunos de hoje são os gajos bem vestidos. Braxo. Não, braxo não foi. Eu não me importo de mexer nos braxos. São braxos ditas. Vou andando. Quando quiseres. Não queres ficar para comer? Não, não. Eu vou dizer porquê. Porque daqui a bocado está na hora de. Do telejornal. Qual telejornal? Boa chave, casa. Estou a brincar. Eu mosco com a facilidade do caraças, pá. Então, mas nunca percebo como é que tu vais tocar as festas com essa facilidade de mochar. Tenho que dormir 2 dias seguidos, né? Não bebe. Yeah. Se calhar então ainda fico... Ah, o Jerónimo meu próprio já disse, quando vai tocar não bebe muito nem fuma muito. Não bebo. Yeah. Nem bebo. Epá. Yeah, pessoal. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Isto são muitos anos nesta merda. Eu sempre gosto de beber um copo, mas deixei de beber, sabes porquê? Não há nenhum trabalho que se faça bem feito, quando tu vais para o palco, bêbado. Sim, mas... É na verdade. Sim, é bem. Tem a ver. Não, com há pessoas que... Não, mas... Punk rock, não, mas... Sim, é pá, mas com pino... Mas perspectiva, mas pronto. Eu, por exemplo, no meu caso também não posso... Eu para trabalhar não posso nem beber nem fumar. Não posso fazer nada disso. Mas há casos de outros artistas... Sim, que de, por exemplo... Há artistas que têm que fumar e têm que se drogar e têm que se beber para estimular. Estimular a criatividade. Já não preciso. Já só estou a dizer... Nós somos merda. Os Obelix. Não, mas é o... Temos no caldeirão quando éramos pequeninos. Ó Miguel, já só estou a dizer esta merda que... Epá. Mas tem pessoas assim. É? Hey, bud, you got a spud? No fool, but I got a cool. Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's got to stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. On a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming around. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, "Ace is full, pal, how about you?" And he said, "Well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night, I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a high-bred, uptown, fancy little date. Now, she said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand, we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was a-going real nice, so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, and she said, "Tex, excuse me, please, but I just gotta have another cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Conversas da Abaladiça. Num café, taberna ou bar perto de si.